primeiro Luso Lácio. Flor do Lácio, sempre viva. Como índice no Índico, feito um cântico no Atlântico, sem a paz pelo Pacífico, dividiu-se assim em cantos. Flor do Lácio, flor do tempo, de espaços, dor e alento, por ser flor também quimera, um esplendor de bela e fera. Melodia em tom errático, embalou um sonho náutico, entoada pelo imenso azul, nos hemisférios norte e sul. Cravou em Amílcar e Clarice, na rosa de Guimarães, língua viva que bendisse os Assis e os Camões. Como índice no Índico, feito um cântico no Atlântico, sem a paz pelo Pacífico, repartiu-se assim em cantos. Flor do Lácio, flor de mim, fez do oásis meu jardim, floresce além da primavera, renascendo lusa eterna. Enquanto Gil me acesaria, Caetano beija Amália, Saramago traz pessoa aqui, e a navegar em água lusa vi. Mil corais de coralina, pétalas de pepetela, e nos pátios de Paulina, as Marias e Florbela. Índice no Índico, feito um cântico do Atlântico, sem a paz pelo Pacífico, assim como em cantos.